Estrada 60 milhas do Brasil, Salvador. Para excelente informação, relato, chame seu terceiro, frequência 98.8, até na 260. Canal 141, novo limite, radial 270 Salvador. 141 para o localizador, curva direita, proa, curva esquerda, proa 090, pronto, estabilizado. Esquerda 090, causa, antena 050861, patrão. Compartilhando estabilidade, LSFUL 0. Chamando a 226, essa para 2, no caso, o estilo altímetro 10, 190. 030 limite radial 280 de Salvador. 030 transmete e 030 limite a 280. 44, Sim. Possível. Eu chamei minha 305, novo limite, é de 1290 de Salvador, saiu do tráfego 11 horas, 19 milhas, 1 Nordeste, passou do 055, para 3, meu pé, lembrei 190 da Azul. Oxalame 320, solo 41, libera direita, chamei 121 no decimal, 9. 219, olha pra 6300, obrigado. Eu vou dizer a Lufioxa, se possível, conseguirá para todos. Sinal, não, não está autorizado. Sim, chame na mexicada Ceasa, Ceasa Lufioxa. Na mexicada Ceasa, Ceasa Lufioxa. Aqui no Índia, livre corte, boa tarde. 41, continua a aproximação, informaria pista livre, QNH 1096. O vento 1950 graus, 099. Oeste, passando 3.000 para 2.000 pés, com 909 de grau de redução, André 320. 3.200, 4.422. Eu chamei 6315 para o localizador, curve à esquerda, rua 055, de forma estabilizada. Chame 106, frequência 125, decimal, confirma número 2000, decimal 85, até 95, decimal 45. Número 2685, 85. Sim. Sim, Thiago, o senhor, 1422, chame Torre Salvador 198 decimal 95. 1895, 4422. Salvador, boa tarde, da 1405. 1305, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, da 1205. 0008, a sua identificação dessa vez chegada a Bomé de Ouro, para nível de voo 050. Aguarde autorização de pouso. 4422. 305 visual com ambas da via internacional? Pode entrar com autorizada ali, mas tem pistola 0, tá 3835, fome tráfego para sinal, o pastor 9000 da cabeceira 0. Sete dos tráfegos após o primeiro ali, mas tem 0, tá 3630, Thiago Fior. Thiago Fior, siga para a vestigada em remar, aguardando instruções, provavelmente superar o 9360 na vestigada em remar. Usar a cabeceira da pista auxiliar, seguirá a 1.003 e retornará a espera no interstério. Chamei 6141, no céu 947, libera a direita, chamei 121, 219. Direita 219, obrigado, pela hora. Tudo 008, mantém perfil da chegada. Autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 059. Autorizado, falar de 1073, vai estar. Trago Fiat, 3.0, vou correr à direita, vou deixar em aguardando para final 97. 3.0 para a direita, aguardamos final 97, Trago Fiat. Os autorizados, pista 10, vento no 30 graus, 0,52. Os autorizados, 442. Centro 05, decolada 49, chame controle Salvador, 08. Salvador, boa. Contato radar na decolagem, subindo a servição do ano para o nível de voo 280. Sobre via, saída para o ano, nível 280, da 3280. Chama a 305, chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 95. 305, controle da 3805, como está a projeção, não? 305, autorizado, Santo. Direto, São autorizado, na 3205. O Flávio completou 360. O Flávio, quanto mais um 360 teve que dar segundo tráfego? Não, 360, certo, o Flávio. Boa tarde, está passando o 8-790 para o Lucido. Tango 8-790, Tiana, identificação, 2 ATMD de voo 130, voa Manta, intercepta a chegada Manta. Oscar November identificou, vai descer pro 130, voando a mão. Agora, apenas autorização de pouso, vento 150 graus 99, ajuste de altímetro 0 no meio. 0 no meio, autorizado, consegui ensinar, mas uma autorização para o pouso 0 no céu. Confiança, autorizado pouso na pista, no 7, confirmando o vento, agora 1, 2, 0 graus, 9, né? Sim, autorizado pouso na 7, 0, Luciano. Sim, autorizado pouso, confirmando, você tem remédio? Pouso final, 0, Luciano. Sim. Pedro Paula, do Décimo, passando pelo Delta, no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, para. Papai, eu mando a tua mão, Charlie, espera para tudo, de qual é o seu texto? Eu chamo a minha 315, só o fecho do trem, direito no 209. Salvador, o Oscar Serra Novembro vai atingir o 7km. Eu estou falando que o Oscar não tem o tráfego para reportar abaixo do 209, disse que você está na 3050. Reporta passando a mão. Ele é 340-050, reforçará passando a mão, Oscar Serra Novembro. Só o 55, só para se levantar. Gente, na mata, se você não 05, chamo Centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-5-3-5. Centro Recife, boa tarde, está 3-2-0. Cinco, aciona a identificação, deixa a minha chegada bom, 74.000 pés, ajuste no zero no seu, no zero no meia. Cinco, 95, deixa para 4.000 pés. Chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, uma boa tarde, até amanhã. Salvador, Oeste, Serra Novembro, está cruzando a mão. Abatando Oeste, Serra Novembro, isso, para 2.000 pés, destino 0 no meia. Autorizado ele é executivo, destino 0, reporte estabilizado. 2.100 no meio, autorizado o X-Ray da 1.0, retorno para o estabilizado Oeste Serra Novembro. 2.100, 2.68. Para identificação. Doença minha chegada para mais de um no para o número 1050. Autorizado e SAP. É presente, Lua, SAP agradece, 2231, faça bem. Aciona a identificação do seu de chegada para o médio no parâmetro de 1060. Reduza a velocidade para 2409. É o número 4 na próxima. Boa tarde, para 2010, ajuste 1016, autorizado ele ao 6K, passa sobre o lado. 10-2000, autorizado ele ao 6K, boa noite. I call you on taxi Papa to enter runway. Oscar, Sierra Mazumbi, traffic light stand to be at port of 1050 graus 99. Autorizado pouso 10, Oscar Sierra Mazumbi. Baixa 2, baixa 0, daí 33 zona. Mike Fox, corrigindo Fox, Mike Tom, vocês viram que você não me táxi. Azul 9022, eu me mantendo 0. Sierra Novembro, do solo somos um uno, libera a direita e chama o solo em 1-2-1 desse nosso para táxi. Chamador de Salvador, frequência 1-1-8, décima 9-5. Obrigado, tá bom. Obrigado, tá bom. Obrigado, tá bom. Tio X de altímetro no 0-6, autorizado ele ao 6-6 e parte pelo 0. Agora para 2000 com 1-0-6, autorizado ele ao reportar estabilizado, 2-2-3-1 no passador. 1-1-6 livre. Salvador. standing into position, we have a traffic on 501 in Roseville. Stand by to taxi. Contato radar da decolagem, sobre a parada de voo no 50, sair da MOMO cancelada as restrições. Quando 50 sair da MOMO sem restrições, 9022. Estão autorizados o táxi até para Parma, para dar uma transposição como aeronave já alinhando para a decolagem da pista 7. Welcome on the channel, I've seen the cost mountain heading into 2,000 feet and I've seen fly MOMO to make the MOMO departure and make the transition. Clear to take off on 7,130 degrees, 7 knots. Obrigado, Fox, como é que estão indo? Estou no 7, reporte alinhado, pronto. Delta, Romeo, Charlie, agora eu tenho 6, não, Salvador, reporte, 1,20, decimal 8. Não, Salvador, reporte, 1,20, decimal 8. Ela botei. Departure control, good afternoon, Papa Romeo Delta, Romeo Charlie. MOMO departure, meets the transition profile. Romeo Delta, Romeo Charlie, and the contact of the cost, coming to block level 3 for you. Maintain heading AC 3000. After that, to fly MOMO. Ok, Romeo Head, AC 3000, again, MOMO heading. Delta Romeo Charlie, cleared climb until 340, at level 340, Delta Romeo Charlie. Estabilizou 2230, passaremos. Passaremos 2230, chama Torre, frequência 198 do sinal 95. Rono 895, obrigado, mais presente, senhorita. Entra 154, vista para 2010, autorizado ele é X-Ray, pista 0, reporta estabilizado. 2000, autorizado ele é X-Ray, pista 0, fecha entra 154. 32231, boa tarde, autorizado com uma pista 0, vento 140 graus, 99. Livre, pista 0, 2231, passando, reporta na baixada, travado. Então eu informo que eu tenho colégio muito pro atleta de 3 mil pés, eu posso sair o perfil da mão para o seu menino. A primeira foi que estamos no ajuste de altímetro no zero no meio, tem um segundo no aeronave da pista 1 no zero, sobre o meu cabeceiro, mais 30 segundos para o colégio. Confirmando o tempo, 140 graus, 89 são autorizados. Livre, pouso 2231 graus. Contato radar na decolagem, subvetor nível de voo 300, mantendo o trem até 3.000 pés após a autorização da MOMO. Centro autorizado a ascensão 300 após 3.000 pés no perfil da MOMO, Papa Romeu Fox Mike Tango. Control e autoriza para tomar meu Fox, Mike Tango, voa Nenita, presente. Romeu, Fox, Mike Tango, mantenha a saída. Manterá Fox, Mike Tango. Pelo 54, Sam, foi eu. 24, libera direito, chama o Sam 2 no nome. Direito, 2 no nome, obrigado, 3 no 54. Romeu 326, aciona a identificação, posto para o nível de voo 050, voa ITAP. 050, voa ITAP, 63. Aciona a identificação, deixa a via chegar da AMAN para nível de voo 060. Aciona a via 260, mantenha a possível chegada. Romeu Beta, Romeu Charles, contact now, receive standard, frequency 126.85, if unable, 125.45. 126.85, 125.45, with receive standard. Welcome, Romeu Charles. Aluna 022, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 126.45, 2545, 022, obrigado. Romeu Fox, Fred, Mike Tango, chamo sempre Recife, frequência 1-2000, decimal 85, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-5, 1-2-5-4-5, papai Romeu Fox, Mike Tango. Série do 2230, reduza para 2309. Entendeu, 39, oceano, a identificação. Restou 39, contato radar, 58 milhas, sobre o oeste do Salvador, mantém a linha de voo 090, voa direto Conde. Tele 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, voa direto Zona, autoridade de lança de 6 e parte estabilizada. 2 no pé, voa direto Zona. Reduzindo 2230, reduza para 2009. Reduzindo para 200, para 230, descendo até o 060. Turno 097, oceano a identificação, gostaria de chegar da ponte para 4.000 pés, registrando 0 no meio. Reduz 230, desça para 3.000 pés, registrando 0 no meio, reduza para 1.809. 3.016, vamos reduzir agora para 180, agora 230. Solena 326, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 060, repassa estabilizada. 060, repassa estabilizada, 6326.